Faz assim como erro, Eva Tupé, Eva Tupé, Eva Tupé. Foi assim que meu amo me prendeu. Eva Tupé, Eva Tupé, Eva Tupé. Eva Tupé, faz assim como erro, Eva Tupé, Eva Tupé, Eva Tupé. Foi assim que meu amo me prendeu. Fui à festa dos vinhais, o baile estava apagado. Meti-me junto aos casais para mostrar o meu bailado. E o povo foi se juntando e perguntando o que é. A todos se fui mostrando a minha dança do batupé. Ai, batupé, batupé, batupé. É batupé, faça assim como erro. É batupé, batupé, batupé. Foi assim que meu amor me prendeu. É batupé, batupé, batupé. Ai, batupé, faça assim como erro. É batupé, batupé, batupé. Foi assim que meu amor me prendeu. Rita entrou pra dançar, de braços com o namorado. Do nada explicava ao padre que dançar não é pecado. Você que está aí sentado,

Fique com o canal 2. Onde tens prazer, viajas de verdade, conheces exotismos sem par. Onde podes tornar os sonhos realidade, seja em terra ou no mar. Onde aprendes ciência e fazes desporto, pesquisas oceanos a fundo. Inscreve-te na banda, veste a farda branca e vem daí explorar o mundo. Na marinha podes navegar os sete mares. Na marinha paz na tua alma vais ganhar. Na marinha vem descobrir novos lugares. Na marinha, na marinha, na marinha, junta-te aos teus companheiros. Na marinha vem defender a tua bandeira. Na marinha a tua pátria está primeiro. Na marinha, na marinha, se gostas de aventura, vai, vai-te alistar. Dirige-te a um recrutamento. Não hesites mais, só tens a ganhar. Não percas nem mais um momento. Se fores muito jovem para poder entrar, espera, não vais desanimar. Pois tenho a certeza, haverá sempre marinha, protegendo terra e mar. Na marinha podes navegar os sete mares. Na marinha paz na tua alma vais ganhar. Na marinha vem descobrir novos lugares. Na marinha, na marinha, na marinha, junta-te aos teus companheiros. Na marinha vem defender a tua bandeira. Na marinha a tua pátria está primeiro. Na marinha, na marinha, vem ser marinheiro. Mas eu não sei nadar. Vem ser marinheiro. Então põe uma boia e manda-te para a água. Oh, meu Deus! Tem que ser marinheiro. Mas eu tenho medo da água. Atira-te a água e faz-te um homem. Tem que ser marinheiro. Tem que ser marinheiro. Opa! Na marinha podes navegar nos sete mares. Na marinha paz na tua alma vais ganhar. Na marinha vem descobrir novos lugares. Na marinha, na marinha, na marinha, junta-te aos teus companheiros. Na marinha vem defender a tua bandeira. Na marinha a tua pátria está primeiro. Na marinha, na marinha, na marinha, podes navegar nos sete mares. Na marinha paz na tua alma vais ganhar. Na marinha vem descobrir novos lugares. Na marinha, na marinha, na marinha, junta-te aos teus companheiros. Na marinha vem defender a tua bandeira. Na marinha a tua pátria está primeiro. Na marinha, na marinha, na marinha. Tenho muitos galhardetes, bonecos e bandeirinhas. Tenho muitos calendários com paisagens de maminhas. Tenho muitos amuletos para que a estrada me ilumine. Tenho sol e tenho cama, a minha casa é a cabine. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista, sou o maior. Tenho a minha autopista onde sou rei, sou cantor. e cavalos para puxar. Tenho um rolo de papel para quando me quero assoar. Tenho duas tatuagens, muitas curvas por fazer. Uma diz amor de bem, a outra diz talvez. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista, sou o maior. Tenho a minha autopista onde sou rei, sou cantor. Tenho sono, tenho fome, mas nunca quero parar. Só não sei porque é que encosto quando vejo um pulgar. Tenho braços bueda fortes que é para agarrar no volante, mas sinto logo uma fraqueza quando ligas o cantante. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista, sou o maior. Tenho a minha autopista onde sou rei, sou cantor. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista, sou o maior. Tenho a minha autopista onde sou rei, sou cantor. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista. Canal 2 da Antena Web. Como estes ficam mal acostumados. E nós sempre mal comportados, continuamos a deixar cair baixos bem pesados. Esse só vou ficar atordoados, porque beats como estes ainda são recém-chegados. E nós sempre adiantados, continuamos a surpreender ouvidos bem fechados. Esse só como o opaço faz o beat que eu constrói a partir de um kit. Falamos ao mesmo beat, se achas piada eu só digo rit rit. Nesta corrida és o coiote e eu sou o pip-pip. Temos o sal necessário para provocar um AVC. Pimenta para espirrar mais rápido que o DGB. Temos o picante preciso para ativar o ponto G. Nós somos mais preparados que temos medo que é B. Já agora o meu nome é Skillas. Não tenho chances de escrever porque as letras fazem filas. E saem sempre tão bem que o ritmo não consegue bem segui-las. Eu filas e continuo a fazer, sempre com a intenção de fazer perceber que aquilo que estás a ouvir é fácil de se entender. Que aquilo que estás a ouvir é normal de se conceber. Estou a enviar informação e tu não estás a receber. Vou explicar de outra forma para ver o que estou a dizer. Quem não chora não grita, para quem não sorria. Aos pontos graves e dia. Quem disse que isto não batia? Crias uma cena assim, esquece, antes não havia. Eu gosto de linhas contínuas, mas na mesma abastei-me. Não é jogar pelo seguro, mas na mesma arrisquei-me. Estou a brincar com o fogo, tão pronto que amei. Mas nunca vou ser falso como o Super Mario, que havia na Family Game. Melhor este projeto é eu ser tão original. Não me levem a mal, é só que não encontro igual. Eu nunca vamos dizer que inventámos um novo estilo. Há protect minimal. De uma maneira real, temos a raiva da cidade, a calma do mundo rural. Somos a boa notícia na rotina matinal. Tal e qual. Mas não como um jornal, fuleiro escandaloso de uma forma literal. Agimos de forma mental, gozamos com a tua atividade cerebral. Para quem não chora, não grita, para quem não sorria. Aos pontos graves em dia. Quem disse que isto não batia? Queria uma cena assim, esquece, antes não havia. Estranha, depois entranha-se o ritmo da lente, mas tu não me apanhas. Eu só te peço para não seres quadrado, dá para rimar. Tudo igual que amado. Primeiro estranha-se, depois entranha-se o ritmo da lente, mas tu não me apanhas. Eu só te peço para não seres quadrado, dá para rimar. Então de qualquer lado, porque tranquilo quando faço com estilo, só precisas de vontade e de um pouco de brilho. Tranquilo quando faço com estilo, porque eu entro no formato e não há desafio. favorito para quem não sorria. Nós pomos os graves em dia. Quem disse que isto não batia? Crise, uma cena assim esquece que antes não ouvia. Para quem não chora, não grita, para quem não sorria. Nós pomos os graves em dia. Quem disse que isto não batia? Crise, uma cena assim esquece que antes não ouvia. Essa é a rádio que só toca sucesso. Música. para. Gelo do Bacardi quando o feeling é de festa. Ninguém dispara, minha noite só acaba quando for de madrugada. Ei, nós chegamos à parte e está na hora de pôr as pedras. Gelo do Bacardi quando o feeling é de festa. Ninguém dispara, minha noite só acaba quando for de madrugada. Hoje é fim de semana, manda tudo para o ar. Mundo secreto faz antes e hoje vamos festejar. No meio de copo cheio, na pista cheia, o ambiente está melhor que a semana da queima. Estou rodeado de gatas por todo lado. É uma da manhã e está tudo descontrolado. As duas linas do bar estão a partir o cenário, a dar o braço no balcão e a mandar a casa abaixo. Como é que vai ser? Tenho aqui os meus putos. Chama as tuas amigas, vamos curtir todos juntos. E todos juntos nós fazemos a festa. Leve o mundo inteiro e eu é isso que interessa. Não descontra, a noite é longa, esquece a conta. Depois concerto de ontem tenho a carteira pronta. Não interessa onde vou, interessa onde estou. Não interessa como vou, interessa com quem estou. Eu quero estar com a família porque é o nosso aniversário. Ponho o Bacardi na mesa, sou eu que pago. Tenho toda a gente junto e tudo aquilo que preciso. E uma morena olhar para mim que me está por fora de sítio. Estamos frente a frente, não sei se me entendes. Vamos tornar esta noite numa das melhores de sempre. Hoje a noite só acaba de madrugada, mas quem sabe podemos continuá-la em tua casa. Ei, nós chegamos à parte e está na hora de pôr as pedras. Chelo no Bacardi quando o feeling é de festa. Ninguém nos para e a noite só acaba quando for de madrugada. Ei, nós chegamos à parte e está na hora de pôr as pedras. Chelo no Bacardi quando o feeling é de festa. Ninguém nos para e a noite só acaba quando for de madrugada. Já estamos no ar com um brilho nos olhos, porque o Bacardi está a trapar. Xin, xin, esta é a nossa festa, vamos brilhar. Vai acima, vai abaixo e está a andar. Baby, deixa-me esse go. Não aguento com tanta batida boom, boom. Olha quem ali com o copo faz som, som. Eu já bebia, vou-lhe apagar mais o bom. E está uma grande noite, está uma grande vibe, está um grande feeling, está tudo alright. Hoje estamos em grande, hoje estamos por aqui. Como é que é, minha gente? Está-se bem. Já deve estar habituado. Começar bem direitinho e acabar a andar de lado. É o destino, manda mais um fino para aqui. Porque a partir de terceiro já toda a gente se ri. Mas para a Sevilha, é para a roupa, não é? Vamos para todo lado, seja de carro ou a pé. Porque queremos curtir, queremos dançar. Queremos ouvir grande som, DJ. Hoje tens mesmo que arrasar. Já está a bombar, é mesmo assim que a gera roca. Até quem não curta o som, começa a sair da toca. Está tudo animado com a nossa animação. A alegria contagia, fica tudo em união. Nós chegamos à parte e está na hora de pôr as pedras. Gelo no Bacardi quando o feeling é de festa. Ninguém nos para e a noite só acaba quando for de madrugada. Ei, nós chegamos à parte e está na hora de pôr as pedras. Gelo no Bacardi quando o feeling é de festa. Ninguém nos para e a noite só acaba quando for de madrugada. You back. Way back. Lembro muito bem quando eu era pequeno e aquilo que eu passei. Joguei ao Berlim, joguei à apanhada. Era contra quinas e só fazia cagadas. Na infância ser assim acho faz parte, mas roubar a fruta do vizinho, isso é que era arte. E que saudades tenho e tenho orgulho dos amigos que brincaram comigo quando era miúdo. Tu sinto, mano, confirma aí a beleza. Ser criança ainda está dentro de ti. Então diz-me, quer crescer, ser adulto? Obrigado a algo fazer. Então chegaste à minha conclusão, claro irmão. A nossa infância foi diferente, mas não foi em vão. Aqui estamos nós, crescidos, endurecidos e prontos para lutar. E prontos para lutar. A minha infância não esqueço. Para ser quero ser vila, chaparia rapaz. E tu a mim ponto xarila, pontapés numa bola. Quando saía da escola era tudo o que importava, até perdia a mochila. Esquece lá essa bola, então não gostas de mim. Foste tu que me ofereceste aquela flor do jardim.

plasmando la locura al óleo. Conexión con la coalición del vídeo de acción, puro barrio en tu cara. Las puto viéndote los ojos a la fuerza. O por lo digo quemando las ilusiones, aprovecha, la puerta está abierta. Juegos sin fronteras, rompiendo las barreras, pasando límites fijados, pasando pruebas. Entra en mi mini prueba, conecta con la especie vuela. El estado encuentra el cielo es el límite para esta conexión. Fortifico, hip hop, la revolución. No paramos, necesitamos soldados y manos. Ligas, los ojos, practicamos. El cielo es el límite para esta conexión. Fortifico, hip hop, la revolución. No paramos, necesitamos soldados y manos. Ligas, los ojos, practicamos. Eu sou o presto, vocês sabem o resto. Cusar qualquer protesto, jura mim nasceu o texto. Rebentamos, é na guerra, representamos a solo com os nossos manos, lá família, urantes, vamos. Com calma, muita calma, acabar com trauma. Destruir-se a fauna, na sauna da maçã, na poluição, a alma. O clipe com uma nara não, os verdadeiros são. Chico numa lâmina, num corte morto. O corte é o meu forte, respeitado e admirado pelos exércitos do norte. Sorte boa, se à toa desafiares a cruz. Acabo com rivais a ler assim, a lulu. La família suena, demoliendo la escena. Sana para tu azotea, cuando golpea, ¿quién nos frena? Esperma suelta de la mente enredadera, cruzadas en la última frontera. Capitanes de soldados del surmundo que creamos, también analizamos cuando solo respiramos. El humo me conecta en el espacio infinito, anoto lo que pienso cuando revivo latento. Los elementos en el centro, la familia dentro, es el momento del encuentro. Transmisión de sentimiento, de pensamiento, distorsionando los esquemas de tu tiempo y solo es el comienzo. Cruce de caminos, hermanos compartiendo un destino. Fusión de técnica y estilo, conectados por el cielo, elegidos por fuerzas del subsuelo. La victoria en la batalla anhelo. Emergidos del submundo pierde el rumbo, no sigas la corriente de este mundo. El plan es nauseabundo, abundan las palabras en la esfera. El código te encierra, vida inerte en ella. 100% conexión, es la coalición cabrón. Surgas una nueva dimensión, sentado en tu habitación. Situación es la anexión, 8 entes con el don, 8 mentes de corazón son. El cielo es el límite para esta conexión. Fortifico, hip hop, la revolución. No paramos, necesitamos soldados y manos. Ligas, pero son todos practicados. El cielo es el límite para esta conexión. Fortifico, hip hop, la revolución. No paramos, necesitamos soldados y manos. Ligas, pero son todos practicados. Coque, ¿qué tal? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo, tío? Ya la hora de llamaras, ¿eh? Sí, ya sabes. ¿Qué tal va todo, tío? Bomba, te cagas, tío, me flipas, ya sabes, es la cuestión. Sí, el tema que más te mole, así que es un pedo, ¿sabes? No sé, tío, 26. Me gusta a todos. Ya sabes, cabrón. Sí, no, guay, ¿no? Oye, sí. No es instrumental, tío, tienes que enseñármela porque no sé aún cómo es, tío, tocarte para los otros, tío. Es que la tienes por ahí, de la suerte. Sí, ¿y tienes tiempo ahora? Sí, sí, sí, no hay fallo, no hay fallo, tengo que trabajar luego. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí, sí, pónmela, pónmela. Estoy preparado para eso. Escucha, hombre. La bomba, tío. Estamos.